dando conta mais de mim. Tenho tanta coisa pra dizer. Eu carrego uma bomba relógio aqui dentro de mim. Ainda bem que você chegou na hora certa. O meu tempo é curto, eu até deixei a porta aberta. Então senta, escuta calado, olhando pra mim. Pega o papel, a caneta, escreve que eu vou resumir. Quer saber o que passa aqui dentro de mim? Quer saber o que eu sinto? Sinto muito pra você. Quer saber o que passa aqui dentro de mim? Quer saber o que eu sinto? Sinto muito pra você. Tererê, tererê, tererê. Eu sinto muito pra você. Deixei a porta aberta. Então senta, escuta a